Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conforme eu anunciei, hoje vamos tentar explicar por que a literatura é a base de toda a educação superior. Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar duas contribuições da filosofia antiga a essa discussão, contribuições que se tornaram clássicas e que são lembradas quase sempre. Uma delas é do Platão, que na República expulsa os poetas, os escritores de ficção, da sua República ideal, sob o argumento de que toda a arte é uma imitação e de que, como este mundo ele é por si mesmo uma imitação do mundo dos arquétipos ou do mundo das formas puras, então, o que eles produzem é uma imitação de uma imitação e, portanto, algo que só pode servir para desorientar as pessoas. Esse argumento é mil vezes levantado e comentado, em geral, com uma certa indignação, mas isso só mostra justamente a falta de cultura literária das pessoas, porque o livro da República é inteirinho uma paródia, inteirinho uma sátira. E as pessoas não percebem isso, levam os argumentos assim literalmente a sério e começam a discuti-los como se eles estivessem expressando o problema literalmente. E em segundo lugar, nós temos também duas contribuições de Aristóteles. Por um lado, ele diz que toda a arte é uma imitação da natureza, mas na poética ele diz que a tragédia e a comédia não imitam a realidade, mas imitam o possível, não as coisas que aconteceram, mas as que poderiam ter acontecido. Então, acho que o volume está. Melhorou o volume agora? Alô, melhorou? Alô, estou ouvindo direitinho? Dizem que o volume estava muito baixo. Estava muito baixo mesmo? Alô, estão ouvindo agora? Melhorou a audição? Mais do que isso, não dá mais não. Cheguei no limite. Alô, estão ouvindo perfeitamente agora ou não? Então vamos continuar. Então, em tudo isso, há evidentemente uma ambiguidade, né? Por um lado, você não pode esquecer que Platão constrói toda aquela sua maravilhosa república só para, no fim, provar que não vai dar certo de jeito nenhum e que, se você montar, né, o estado ideal, tudo perfeitinho, tudo arrumadinho, no fim, ele vai se corromper do mesmo modo. E Platão, inclusive, dá o ciclo das etapas da corrupção, que é uma coisa que nós podemos confirmar abundantemente pela experiência histórica. Isso quer dizer que a única parte da República que você pode levar integralmente a sério é a conclusão. O resto, não. O resto é, entendeu, uma invenção irônica. Quanto a Aristóteles, o que ele diz está parecendo contraditório, porque, por um lado, é uma imitação da natureza. A natureza são os fatos reais. E, por outro lado, ele vai dizer que a arte narrativa não imita os fatos acontecidos, mas os fatos que poderiam ter acontecido. Portanto, não é uma imitação da realidade, mas é uma imitação do imaginário. Ora, se é assim, e todos nós sabemos que a literatura de ficção é chamada de ficção justamente por ser ficcional, por ser tudo inventado, que importância pode ter isto? Por que eu devo recomendar tanto isso para as pessoas e fazer mesmo disso a base da educação superior? Bem, nós temos aí duas ordens de motivos. A primeira diz respeito à percepção e a segunda diz respeito à linguagem. E a segunda é uma decorrência da primeira, mas é ao mesmo tempo é a mais decisiva. Então, a primeira é a seguinte: a nossa toda experiência que nós temos da realidade se dá dentro de um contínuo ilimitado. Quer dizer, é absolutamente impossível você traçar materialmente todas as conexões de causa, de ocasião, de similaridade que existem em qualquer fato, por insignificante que seja, e todos os outros. Quer dizer, não há limite para o cenário onde as coisas acontecem. Aí, se você vê, por exemplo, sei lá, um fruto que cai da árvore, né, qual é, dizer, o âmbito, qual é o limite da perspectiva na qual isso acontece? Isso acontece na escala de uma árvore, na escala de um jardim, na escala da cidade inteira, na escala do mundo inteiro. Quer dizer, o processo que o Ortega e Gasset, inclusive, denomina isso de pensamento dialético. Por exemplo, você tenta conceber o planeta Terra, e o que que você faz? Você o concebe como uma bola que está girando no espaço. Eu digo, bom, mas ela não está girando no espaço vazio, ela está num lugar determinado dentro desse espaço, está num lugar determinado dentro do sistema solar. E o sistema solar onde está? E assim por diante, você vai ampliando, ampliando, ampliando, isso não termina nunca mais. E todas as nossas percepções são assim. Ora, em contrapartida, a nossa memória funciona isolando, fazendo abstração de determinados aspectos e guardando este para que você possa se referir a eles novamente. E, se não fosse isso, nós não conseguiríamos pensar em absolutamente nada, nem nos recordar de absolutamente nada, porque para recordar qualquer detalhe nós teríamos que pensar em tudo ao mesmo tempo e seríamos invadidos por uma infinidade de informações que paralisaria o nosso pensamento. Então, desde o início da filosofia se percebeu isto, que esse mecanismo de abstração é essencial para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a abstração não isola só um objeto determinado, isso é a coisa importante, o aspecto mais importante da coisa. Ela não isola só o esquema de uma coisa, de um fato, ou de um ser, mas ela apreende a forma essencial desse ser. Quer dizer, aquilo que, quando aparecer outros seres da mesma espécie, terá de se repetir do mesmo modo. Então, através. A abstração é uma limitação, mas ao mesmo tempo ela é uma ampliação. Quer dizer, ela recorta, né, um fato, um ser, e recorta o seu objeto, quer dizer, do cenário horizontal onde ela está, e amplia a sua dimensão vertical, a dimensão da sua universalidade. Então, tudo que o ser humano faz e pensa e compreende é através desses dois mecanismos. Você isola um ser dos outros que o cercam, o ser do seu cenário, da sua atmosfera, do seu meio, tá certo? E pensa nele isoladamente. Mas, ao mesmo tempo que você pensa nele isoladamente, você apreende nele a forma essencial que o conecta a todos os entes da mesma espécie, e, portanto, você apreende ali o conceito ou essência daquele ser. Então, você aprofundou tremendamente a compreensão. Você vê, não tem nenhum animal que faça isso. Alguma, vamos dizer, abstração fática, os animais fazem, evidentemente, eles conseguem separar uma coisa da outra, senão não conseguiriam se orientar no mundo físico. Mas essa abstração conceptual, chegar a um conceito que possa, inclusive, ser verbalizado, isso aí nenhum animal faz. Quer dizer, ao definir qualquer coisa que você tenha visto, tá certo? Você está, por um lado, você está recortando o ser, está separando, mas, por outro lado, você o está inserindo dentro da ordem dos conceitos, tá certo? E tornando-o, portanto, pensável e cognoscível numa escala de universalidade, né? Qualquer obra de arte narrativa ou poética, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai isolar determinados fatos que não sucederam, mas poderiam ter sucedido, tá certo? E vai mostrá-los independentemente de outros fatos. Quer dizer, o limite do enredo de uma história são os limites do próprio livro onde está escrito, o limite do texto. Quer dizer, termina o texto, terminou os fatos. Não há mais nada ali. Se você pensar, por exemplo, pega a história de Raskolnikov, o que você sabe de Raskolnikov? Só o que está escrito no livro, não tem mais nenhuma informação externa, tá certo? Mesmo que o personagem referido seja um personagem real, que você conhece por outros meios, pela história, tá certo? Só o que está contado dele é o que está ali no livro. O que não está é outro livro, outra coisa que você não tem muito como você relacionar com aquilo. Se você pegar, por exemplo, sei lá, a biografia de Napoleão por Dmitri Merezhkovsky, que é uma coisa absolutamente notável, você pode distinguir entre o Napoleão histórico e o Napoleão do Dmitri Merezhkovsky, né? Que é diferente de outros Napoleões, por exemplo, Napoleão do Léon Blois ou Napoleão desse... biografia monumental que saiu agora do Andrew Roberts, né? Quer dizer, cada um tem o seu Napoleão, hein? E esse Napoleão de cada um é composto somente do que está escrito, não tem mais nada. Se você acrescentar alguma coisa, é outro Napoleão. Então, é isso que nos permite pensar o Napoleão, porque você, se você for pensar o Napoleão real, muito bem, o seu Napoleão só se compõe daquilo que você sabe dele, não se compõe do que eu sei dele, embora você possa assimilar o meu também, tá certo? Então você pode enriquecer a sua imagem de Napoleão usando o que você leu aqui, leu ali, ou o que você me ouviu falar, né? Mas esse sentido que dá uma forma ao que na realidade não teve forma nenhuma é que permite pensar e aprofundar o seu conhecimento a respeito. Se não fosse isso, vamos dizer, para você lembrar qualquer coisa, você teria que lembrar de todas as outras. Tá certo? Então, em tudo você vê a operação deste mecanismo, dessa capacidade de abstração que nós temos. E a obra de arte narrativa, ela tem uma característica que, por um lado, ela isola alguns elementos e, portanto, dá um sentido de forma, forma repetível e forma... Toda vez que você lê o livro, é o mesmo livro, né? Você lê a história, é a mesma história. Então dá uma forma repetível e, portanto, memorizável, né? Há coisas que, se passassem na realidade, seriam muito mais difusas e muito menos definidas do que estão na história, né? Até que ponto é possível você fazer isso com fatos reais? A resposta é: não é possível. Porque quaisquer fatos reais têm conexões internas e externas sem as quais ele não poderia ter acontecido e que, por sua vez, também não tem limites. Isso quer dizer que, se você impõe uma forma a um fato, você pode deformá-lo completamente. Então, vai predominar ali o trabalho da sua imaginação e a realidade do fato desaparece. Mas em toda a literatura de ficção você vê uma tensão, ou até certo ponto um equilíbrio, entre a complexidade do real e a forma que aquilo vai adquirir. E é isto que vai distinguir, isso é o principal critério distintivo da boa ou grande ficção da ficção vulgar. Se você pegar um mau escritor de ficção, uma das duas coisas vai predominar: ou a forma está capenga, ou a forma engole o fato e mata a sua complexidade, a sua riqueza e assim por diante. Todo personagem humano, ele tem, evidentemente, dentro da sua alma e da sua conduta, mil componentes diversos, autocontraditórios, e que são irredutíveis, vamos dizer, a uma forma simples. Você pode tentar, às vezes, na conversação diária, nós às vezes resumimos o que nós sabemos de uma pessoa com uma palavra: fulano é isso, fulano é aquilo, mas nós sabemos que estamos mentindo, porque ele só é aquilo desde o seu ponto de vista e desde o ponto de vista daquele momento, e não na sua realidade efetiva. No entanto, o esforço da ficção é por abarcar o máximo da complexidade do real dentro de uma forma identificável. Não há nenhuma outra operação no mundo que possa fazer isso, nem mesmo a arte da história, nem mesmo a ciência histórica ou a ciência das biografias, nada disso pode fazer, mesmo porque, ao escrever uma biografia, você só sabe aquilo que está de algum modo documentado ou que foi narrado por testemunhas, e isto não completa os fatos. Por exemplo, as conjeturas que um personagem fez e que o levaram a decidir tal ou qual coisa e agir de tal ou qual maneira. Nós só conhecemos o produto final do ato ou aquilo que o próprio personagem tiver contado sobre os pensamentos que o levaram a agir de tal ou qual forma. Ou seja, sempre fica faltando, e é por isso mesmo que os historiadores são sempre obrigados a usar recursos da literatura de ficção, ou seja, são obrigados a imaginar. Então, até se você constrói a sua história com base em fatos, documentos e testemunhos reais, até aí você vai proceder como um escritor de ficção, porque não há outro jeito de fazer essas coisas. Mesmo que seja uma autobiografia? Mesmo numa autobiografia, ao escrever sua autobiografia, você tem que imaginar muita coisa porque você não lembra. Então você esquematiza de uma maneira que não corresponde exatamente aos fatos como se passaram, mas ao que se parece ao máximo com aquilo. Quer dizer, você tenta, quer dizer, ao mesmo tempo, ser fiel aos fatos, mas tenta simplificá-los de modo que eles se tornem narráveis. Você vê, se você imaginar, por exemplo, você saiu de casa para ir lá falar com a namorada, bom, quanta coisa passou no caminho, né? Quantas coisas ele viu, né? Tudo isso faz parte do acontecimento concreto. Mas ele não pode contar tudo isso, em parte porque ele não lembra, e em parte porque, do ponto de vista dele, não corresponde ao objetivo do que ele está querendo contar. Ora, este objetivo, ele não é determinado pelos fatos, é determinado pela decisão do narrador na hora que está narrando, mesmo que seja a sua própria história. Não é isso? Eu vejo, por exemplo, eu tenho a tendência natural de, ao contar minha história, reforçar os aspectos cômicos ou absurdos da coisa. É uma tendência que eu tenho agora, não que eu tenha na época dos fatos, mas inclusive fatos que podem ter sido muito tristes, deprimentes. Eu tendo a ver a coisa pelo lado cômico, mas é uma tendência do narrador e não do personagem. É o mesmo Olavo que está lá, mas é o Olavo como narrador e não o Olavo como personagem. Não é isso? Então, o narrador toma várias decisões seletivas, ele vai selecionar determinado aspecto e outro ele vai ter que inventar para colar as partes que estão faltantes, que podem ter sumido da sua memória, não deixou registro. É certo? Então, isso quer dizer que a ficção é uma atividade que acompanha o ser humano em toda a sua compreensão de si mesmo e em toda a sua orientação no mundo. Não há outra maneira de fazer, tá certo? Só que é o seguinte, tem algumas pessoas que se especializaram nisso. E é com elas que nós aprendemos esta arte. Você vê aqui, na arte do romance, por exemplo, que é a forma de ficção mais próxima de nós ainda, né? O romance ele aparece a partir do século, no fim do século XVII, XVIII, mas só alcança uma perfeição no século XIX, XVII, e prossegue dentro do século XX. Então ele está mais próximo de nós do que o gênero trágico, por exemplo, né? Ao qual Aristóteles se refere mais frequentemente. Então, na arte do romance, é absolutamente essencial que tudo se passe de maneira que poderia ter acontecido. As coisas não podem ser absurdas, tá certo? Quando eu digo absurdas, bom, e se for uma literatura, uma história fantástica, uma história totalmente imaginária, que não pretende ser verdadeira, ainda assim ela tem de ser coerente com os próprios princípios que ela lançou. Então, por exemplo, se o personagem vira lobisomem, digo, bom, ele está virando lobisomem, ele não vai virar um papagaio, uma minhoca, né? Ele tem que ter uma consistência que convença o leitor, o ouvinte, de que vale a pena continuar ouvindo aquela história, por algum motivo, tá certo? Mesmo que a história em si seja absurda, ela não pode ser absurda interiormente, ela só pode ser absurda em face do mundo externo. Não é isso? Quer dizer, pode ser coisas que no mundo real não acontecem, mas que são coerentes com a própria proposta ficcional inicial. É certo? Então, ao mesmo, existe um jogo aí muito complexo entre a coesão da narrativa e a verossimilhança dos fatos. Quer dizer, os fatos, para serem verossímeis, eles precisam levar em conta as ambiguidades, as contradições, Não pode ser um tratado de lógica, nenhum personagem de história foi jamais, vamos dizer, um tipo cuja conduta você possa deduzir a partir de certos princípios. Se você lê Dom Quixote, por exemplo, você diz, bom, Dom Quixote é louco, mas frequentemente ele percebe as coisas com uma acuidade muito maior do que a nossa. Então, ele é meio louco, meio sábio. Onde termina uma coisa, onde termina outra, você não sabe. E é isto que dá realmente o interesse do personagem, não é isso? Se você traça um personagem mal, por exemplo, quando você lê ali o Doutor Zhivago, existe aquele personagem, o Komarovsky, que ele é um sujeito mau, um carreirista, tá certo? Ele está bem na época do czarismo, ele se dá igualmente bem no comunismo, porque ele sabe manejar as pessoas. E o Komarov está muito interessado, tá certo, em tomar a personagem, a Lara, como sua amante. Eu digo, o Komarov, que é mau. Eu digo, assim, às vezes é mau, mas às vezes é bom. Ele tem algo de bom no amor que ele tem por aquela moça, tá certo? Ele a protege de algum modo, e no fim é ele que salva. A Lara é o Dr. Zhivago. Então, ele tem uma ambiguidade, ele tem uma tensão, tá certo? O que o torna realmente interessante. Você não, ele não é uma caricatura, tá certo? Quando, ao contrário, você quer fazer uma sátira, você vai exagerar na simplificação do personagem, né? Se você pegar o personagem de mulher, o avarento, tá certo? Ou pegar ali no Beaumarchais, o Barbeiro de Sevilha, eles são reduzidos aos seus aspectos essenciais, justamente para dar um efeito caricatural. Ora, o efeito caricatural é obtido por um distanciamento que você tem do personagem, quer dizer, um personagem que você não se identifica, você é o contrário dele. Não é isso? Então, se o personagem é, por exemplo, se ele é ridículo, então você o acha ridículo porque você não se acha ridículo. Embora você possa, às vezes, usá-lo como um corretivo da sua própria conduta, mas no personagem cômico você tem uma inversão, né, da sua ligação afetiva com o personagem. Né? Você se distancia dele, e justamente por isso ele parece cômico. Se você introduzisse os outros elementos, né, conflitantes, ele deixaria de ser ridículo, passaria talvez a ser um personagem comovente, tá certo? Que não é o que você quer, tá certo? Então, também aí você, este jogo, né, da simplificação cômica, tá certo? Também tem o seu limite. Você vê que no próprio Dom Quixote existe, por um lado, uma simplificação, quer dizer, o Dom Quixote, no início, ele é reduzido ao sujeito que leu livros de cavalaria, note bem, numa época em que já não havia a instituição da cavalaria. Pode lembrar que a cavalaria foi, essa ética de cavalaria foi criada pela igreja para disciplinar moralmente a casta aristocrática, guerreira, que era um bando de bárbaros, brutais, etc, etc. Então a igreja inventa, né, vamos dizer, o personagem da dama, a qual ele vai dedicar todos os seus gestos, os seus sacrifícios, tá certo? E ele vai melhorar moralmente no curso da experiência, tá certo? E você ainda tem hoje, você assiste o filme Excalibur, você vai ver o que era a tal da ética de cavalaria. Não pode esquecer que a cavalaria, que eles chamam cavalaria, é cavalaria porque a arma principal era evidentemente a cavalaria armada, eram os homens com armaduras, espada, lança, machado, porrete, etc, etc. Não havia armas de fogo. Então, o poder do Estado se media por um lado pela sua armada, pela sua marinha, e por outro lado pela sua cavalaria. E essa casta se forma durante as invasões bárbaras, onde no curso da resistência às invasões bárbaras, algumas pessoas se destacavam. E depois a comunidade, em gratidão, lhe dava terras, dinheiro, etc, etc. E eles acabavam formando uma casta governante. Só que isso dura algum tempo, onde surgem, primeiro, novas armas que eliminam a necessidade dessa caça, quando surgem as armas de fogo. Né, isso, então, o treinamento que o soldado ia ter é completamente diferente desse. E por outro lado, o progresso da arte da navegação, cria-se essas grandes viagens, descobertas, etc., etc., onde você estava em país longínquo, onde não fazia o menor sentido você tentar manter a mesma ética que fundava o equilíbrio da sociedade europeia. Então, tudo isso vai corroendo a ética de cavalaria, e chega uma época em que aquilo tudo que era belo, inspirador na época anterior, se torna ridículo. As pessoas começam a rir daquilo. E justamente nesse momento tem lá esse aristocrata falido, né, que é o Dom Quixote, que começa a ler essas coisas e ele decide ser um cavaleiro andante numa época em que já não existiam cavaleiros andantes. Né? E tudo decorre disso. Então você tem uma simplificação inicial. Ele é reduzido inicialmente à sua loucura. Tá certo? E isso torna cômico. Porém, ao longo da história, ele tem vários lances de uma percepção tão profunda das coisas que você vê, uai, quem tem razão é ele. Não, são, quer dizer, o louco tem mais razão do que os outros. Né? Tanto que ele mesmo diz, o lema dele é louco sim, pero no tonto. Né? Então, eu sou louco, mas não sou idiota. Né? Então, mais ou menos nos termos do Waylon Jennings, né? Eu sempre fui louco, mas foi isso que me preservou da insanidade. Então, nós podemos dizer que o Dom Quixote ele começa com uma proposta cômica, mas ele a aprofunda no sentido dramático. Né? Então, sem essa capacidade de manejar os dados dessa maneira, nós não poderíamos pensar sobre nada. Né? E aí você vê que o elemento principal da arte da ficção, seja na comédia, seja na tragédia, seja no romance, é sempre este jogo da coerência entre a coerência da forma e a fidelidade à realidade dos fatos. Sempre tem isso, tá certo? E isso tem várias maneiras de você lidar com isso, privilegiando um, privilegiando o outro. Assim. Mas nós precisamos disso para pensar. Os historiadores, os sociólogos, até os economistas, eles têm que raciocinar exatamente dessa mesma forma. Se você vê toda a sociologia do Max Weber, baseada no método que ele chamava o tipo ideal. O que é o tipo ideal? Você pega uma determinada conduta humana e você a separa de todas as outras, sobrando nela só o que é estritamente coerente com os seus princípios. Ora, por isso que chama um tipo ideal, não um tipo real. Quer dizer, por exemplo, o tipo ideal do burguês, que é o sujeito que vive para o lucro. Quer dizer, ninguém vive só para o lucro, o sujeito tem mil interesses. Né? Inclusive, vamos dizer, nas relações com a sua família, com a sua amante e tal, ele não vai visar o lucro, ele está visando uma coisa completamente diferente. Né? Mas, se não fizer esse isolamento dos tipos ideais, então significa que a variedade humana se torna tão ilimitada que você não tem como pensá-la. Então, você traça vários tipos ideais, sabendo que eles, quando eles se encarnarem na realidade, eles serão muito mais complexos e muito mais ricos do que você está fazendo isso. Então, isso é todo um método. Quando Karl Marx, no início do Capital, vai tentar descrever a estrutura do sistema econômico, ele reconhece que a coisa é de uma riqueza e complexidade inabarcável, então ele diz que nós temos que usar o quê? A força da abstração, diz ele. Então, o capitalismo que Karl Marx descreve é constituído só de alguns mecanismos do capitalismo. Ele está pegando apenas o mecanismo da produção e comércio de mercadorias, é só isso que ele está pegando. Agora, é possível você fazer uma sociedade só com isso? A sociedade não tem linguagem, não tem religião, não tem hábitos, não tem valores, não tem criminalidade, tem milhões de fatores que não tem nada a ver com isso. Tá certo? Então, quer dizer, o capitalismo de Karl Marx é um tipo ideal. Não é isso? Ora, O sujeito não saberia usar o tipo ideal se ele não estivesse consciente do contraste entre o tipo ideal e a realidade. O tipo ideal, por um lado, copia certos traços da realidade, mas os exagera. Tanto que Max Weber dizia: exagerar é a minha profissão. Então, e os exagera para torná-los mais nítidos e torná-los pensáveis. Mas, ao aplicar a análise da realidade, ele vai ter que introduzir outros elementos que não estavam no tipo ideal. O próprio Karl Marx faz isso. Então, por exemplo, quando Karl Marx diz que todo o universo da cultura, do pensamento e das artes é uma superestrutura, quer dizer, da atividade econômica, quer dizer, o essencial é a atividade econômica, ele mesmo reconhece: não, o peso da atividade econômica predominará em última instância. Mas quando é essa última instância? Ele não diz em parte alguma. Então ele está reconhecendo que existem outros elementos que interferem. Não é isso? Mais tarde, o historiador marxista inglês E.P. Thompson, tentando dizer o que era um proletário, ele chega à conclusão de que é impossível você distinguir um proletário só por traços econômicos. Você precisaria introduzir, né, hábitos, valores, linguagem, etc., para você saber se o sujeito é um proletário ou um classe média ou um burguês. Então, e de certo modo, o próprio Karl Marx estava consciente disso, porque ele diz: é verdade, toda a cultura e, portanto, as artes são superestruturas. Tem uma infraestrutura que, em última análise, determina tudo. Mas isso não explica, e ele reconhece que não explica, o fato de que, por que que você lê obras produzidas numa sociedade extinta, numa situação econômica totalmente diferente da sua, e elas ainda mexem contigo? Ele diz: por que que nós nos interessamos por Ésquilo, Sófocles, tá certo? Ou até por Shakespeare, se a nossa situação não tem nada a ver com a nossa situação econômica, não tem nada a ver com a deles? Ele reconhece que existe uma tensão ou uma contradição ali. Então, o mecanismo, o raciocínio dele é exatamente o raciocínio do escritor de ficção, o mesmo. Então, tanto faz você fazer ficção com uma história que você inventou completamente, quanto você fazê-la com dados da realidade. E você pensar bem, toda a nossa narrativa dos fatos é sempre, tem sempre um elemento ficcional, porque sem ele não podemos pensar. E os procedimentos que nós usamos são os mesmos do romancista, do contista, do dramaturgo, etc., etc. É sempre assim. Também, eu acabei de usar uma frase, mesmo que você cria uma história totalmente imaginária. Existe uma história totalmente imaginária? Não, não existe. Porque já dizia Aristóteles que tudo que está na nossa memória um dia entrou pelos nossos sentidos de alguma maneira. Então sempre você vai pegar elementos da realidade, o ficcionista vai pegar tanto quanto o historiador. Existem casos extremos, como por exemplo Thomas Mann. Thomas Mann era um homem notavelmente destituído de imaginação. Então, tudo que você lê nos livros dele, ele leu em algum lugar. Ele pegou daqui, pegou do jornal, pegou de uma coisa que ele ouviu no rádio, pegou de uma coisa que alguém falou para ele, e vai juntando aqueles pedaços e cria a história. E se você lê ali, por exemplo, os Buddenbrook, é a história de uma família, é a história sua tão maravilhosamente natural que você parece que você está vendo aquelas, parece que você conhece aquelas pessoas, né? Mesmo na Montanha Mágica, onde ele cria aqueles dois tipos extremos, são tipos ideais, né? É o Nafta e o Settembrini. O Nafta é um jesuíta comunista e o Settembrini é um maçom liberal. Mas ele fez questão de colocar em cada um o quê? Cada um é definido pelo quê? Por uma contradição e não por um traço linear coerente. Os dois, quer dizer, se o nego é maçom, então ele está dentro da tradição revolucionária, ele vai terminar no comunismo, de algum modo. Mas o cara não, ele é contra o comunismo, ele é liberal. Tá? E o jesuíta, você vê, esse romance foi escrito no começo do século. Quando você vê depois os jesuítas inventarem a teologia da libertação e corromper a igreja toda com o negócio comunista, que treco mais profético. Mas é que ele pegou esta contradição, ele viu que essa contradição estava dentro da vida da igreja naquele momento e que ela cresceria. Então, isso quer dizer que o personagem do padre Nafta, né, tem um valor científico fora do comum, porque ele pegou exatamente a contradição que ainda não tinha se manifestado, mas que era o quê? Como dizia Aristóteles, algo que poderia acontecer e de fato aconteceu. Está entendendo? Então, este é o primeiro motivo para você, pelo qual nós precisamos da literatura de ficção, porque se nós nos habituamos a ler somente livros de filosofia, ciências sociais, etc., etc., nós não estamos conscientes do elemento ficcional ali dentro, né? O que significa que nós tomaremos tudo num sentido literal, plano e raso, e acreditaremos que o capitalismo de Karl Marx realmente existe, que a tal da ética protestante realmente existe, e vamos tratar como coisas essas criações da imaginação humana. E perderemos justamente a tensão entre essas formas e a realidade. Mas na análise da realidade, tudo está nessa tensão. Tudo, tudo, tudo, tudo. É por isso mesmo que nenhuma fórmula tomada linearmente jamais funciona. Está entendendo? Então, é uma arte sutil. Em parte, você vê esse mesmo problema, quer dizer, na pintura. Se você vai pintar um retrato, por exemplo, de bom, você tem que dar ao personagem retratado uma forma. Essa forma certamente não é a dele na realidade, mesmo porque o personagem é tridimensional e você vai passá-lo para o plano. Tá certo? Então, mas tem que ser uma forma que seja fiel à realidade, mas que ao mesmo tempo não dependa dela, tenha sido criada inteiramente pelo artista com linhas e cores, né? E tintas. Você vê, é um negócio químico que você vai usar, né? Então, o retrato, evidentemente, ele não é a pessoa, ele tem algo da pessoa, mas ele tem algo dele próprio. Então, você tem a técnica da pintura por um lado e você tem a capacidade visual do pintor por outro. E essas duas estão numa tensão permanente. Não é isso? Se você fosse se ater à realidade, então, em primeiro lugar, você não poderia pintar coisas que se movem, você só poderia pintar naturezas mortas ou modelos que ficam paradas. Nesse mesmo modelo que fica parado, não fica muito parada, né? Quer dizer, eu já desenhei com modelo, quando eu estudava desenho, tinha isso, tinha a minha pelada, sentava em cima da mesa e tal, e ficava lá. Mas ela mexia um pouquinho e atrapalhava tudo, né? Então, esse mesmo problema, então, existe também, vamos dizer, na arte da pintura. Ou, se você tentar imitar qualquer pessoa, né? Você pega um cômico que está tentando imitar, sei lá, um candidato presidencial, um personagem famoso, etc. Ora, a imitação tem uma forma, e essa forma não é a do personagem imitado, mas ela tem que conservar algo do personagem imitado. Do mesmo modo, em qualquer raciocínio científico que você faça, se você vai delimitar um campo para estudo, de muito bem, eu vou ter que saber distinguir entre o campo do meu estudo e um outro campo. Então, por exemplo, eu estou estudando a coisa do ponto de vista físico-químico, por exemplo. De muito bem, essa diferença existe na realidade? Existe em parte. Mas, em parte, o elemento físico e o elemento químico se mesclam de maneira indiscernível, motivo pelo qual existe um treco chamado físico-química. Então, a ciência impõe à realidade os limites da sua abordagem, aquilo que os escolares chamavam seu objeto formal. Então, você tem o objeto material, isso, que é aquele objeto que você encontrou na realidade, e você tem o objeto formal, que é o que você vai estudar dele. Se você for ser fiel ao objeto material, 100%, todas as abordagens do mundo não seriam suficientes. Você vai estudar uma vaca, digo muito bem, você vai estudar a vaca do ponto de vista, vamos dizer, biológico, zoológico, físico-químico, econômico, estético, não termina mais. Então você tem que fixar um ponto de vista. Esse ponto de vista está na vaca? Não, está em você, meu Deus do céu. Então é um negócio totalmente subjetivo que você está impondo à vaca, tá certo? Mas você vai impor essa perspectiva sem deformar o objeto. Então você tem também aí a tensão entre o elemento ficcional e o elemento real. Isso existe em todas as ciências. Se o sujeito não tem prática de literatura, ele simplesmente não sabe fazer isso. Porque ele vai acreditar piamente que o ponto de vista da ciência dele é a realidade. Eu digo, mas se o ponto de vista da sua ciência fosse a realidade, não existiria outras ciências, meu Deus do céu. E, sobretudo, não haveria conhecimentos científicos irredutíveis uns aos outros. Isso é uma das coisas mais lindas que tem ali nas investigações lógicas de Edmund Husserl, né? Ele dizia que os objetos reais se compõem de aspectos que são irredutíveis a princípios comuns. Ele diz, ele usa até a frase, ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Ou seja, não tem jeito de você reduzir o leão a princípios trigonométricos, tá certo? Nem de você pesquisar a gestação de um triângulo no ventre da mãe dele. Então, o que significa que essas duas dimensões, esses dois aspectos ontológicos estão, vamos dizer, definitivamente e totalmente separados, eles não são fungíveis, né? Então, se você falar, e hoje em dia se fala muito de interdisciplina, de tudo isso aí é um idealismo. Você, interdisciplina significa que você vai juntar vários pontos de vista, tá certo? E vai filosofar em cima, é só o que você vai fazer, né? Não é possível você reduzir todos os conhecimentos científicos a princípios comuns, né? A famosa teoria geral da física, ela não existe e, na verdade, ela nunca vai existir. E se ela existir, ela não vai explicar absolutamente nada. Então, a tendência unificante do ser humano, ela nasce pelo fato de que nós estamos num universo ilimitado, onde os processos todos sucedem ao mesmo tempo e fora do nosso controle, e para podermos ter algum controle sobre o curso das coisas, bom, precisamos isolar. Porque nossa ação é limitada, portanto, a esfera de ação onde você vai atuar também tem de ser limitado. Então, isso quer dizer que em todas as ciências, em todas as artes, em todas as técnicas, em todas as ações humanas, você tem exatamente o mesmo problema do ficcionista. Você tem que criar uma forma para isolar o objeto e torná-lo pensável, torná-lo dominável de algum modo, mas, por outro lado, você não pode violar a complexidade da coisa impondo sobre ele a forma inventada. Então, existe alguma outra atividade humana na qual você possa treinar isso aqui? Eu digo, bom, existem as artes, por exemplo, existe a pintura, né? Você pode treinar pela pintura. Mas, você sabe, a pintura só vai pegar o lado estático das coisas, ela não vai pegar, quer dizer, o movimento, tá certo? Ah, então eu vou fazer cinema. Eu digo, bom, mas o cinema você está limitado às possibilidades técnicas da câmera que você vai usar. Ela vai determinar em grande parte o que você vai filmar e o que não vai. Então, na verdade, a única atividade humana que ao longo dos tempos desenvolveu essa tecnologia desse equilíbrio entre forma e matéria, entre o objeto formal e o objeto material, é só a literatura. Não há outra que tenha levado isso a tal ponto. Portanto, se o sujeito não tem este treino, ele vai tentar, vai, o que ele vai fazer é coisificar todos os conceitos da sua ciência ou da sua área de atuação. Então, significa que ele está prostrado dentro desses conceitos, como se eles fossem realidades, meu Deus do céu. É uma crença ingênua, né? Quer dizer, o indivíduo não sabe a ambiguidade, os limites do seu aparato conceitual. Então, ele os usa, vamos dizer, de uma maneira idolátrica, na verdade. Isso, vamos dizer, no Brasil, isso é endêmico. O negro estudou economia, ele acredita que os conceitos da economia são coisas. Estudou física, acredita que os conceitos da física são coisas. Se você pegar todo grande físico, ele sabe que não é assim, ele sabe quais são os problemas. Está cheio de ambiguidade, cheio de problema. Mas, você vê, porque os grandes físicos eram todos camaradas de grande cultura filosófica, artística, etc., etc., como Werner Heisenberg, Richard Feynman e outros. Se você pegar, por exemplo, as conferências do Richard Feynman, que foi um dos grandes físicos das últimas décadas, tudo que ele escreve está tão cheio de ambiguidades humorísticas que você vê, ó, não foi estudando física que esse cara aprendeu isso. Então, esse é o primeiro motivo. Só existe uma atividade humana que dá a você o correto treinamento na tensão entre forma e matéria, entre objeto material e objeto formal. Só a literatura faz isso. Mas existe um segundo motivo. Está ligado ao primeiro. E é o seguinte: uma criança pequena, ela aprende, em média, de 800 a 1.000 palavras por ano. Então você imagina a ampliação do mundo que vai acontecendo na mente dela à medida que ela absorve mais palavras e consegue se referir a coisas que antes lhe apareciam como puros mistérios inexplicáveis. Então, e vai passando de uma mera absorção passiva das sensações para uma manipulação inteligente, ativa e criativa, tá certo, do seu ambiente. Então, vamos dizer que uma criança, vamos dizer, entre os 3 ou 4 anos, ela sabe umas 3 ou 4 mil palavras. Você imagina o salto que isto é? Quer dizer, primeiro você pega aquele bichinho mudo, cego, burro, que não sabe nada, tá certo? E que não está entendendo absolutamente nada. E apenas 3 anos ele já consegue manipular, agir sobre as pessoas, agir sobre as coisas. É um negócio monstruoso, quer dizer, uma ampliação do horizonte absolutamente formidável. Ora, ainda que você aprenda muitas palavras, você pode passar a vida agindo como se as palavras correspondessem realmente às coisas. Então, a maior parte das pessoas hoje no Brasil usa a linguagem como se entre as palavras, coisas, situações existisse uma correspondência biunívoca. Cada palavra só significa uma coisa e significa sempre a mesma coisa. Então, isso aí não é uma linguagem, isso é um vocabulário técnico, convencional. O que sai da convenção, o sujeito não entende e para ele não existe. Como você vencer esta limitação? Só tem uma, só tem a literatura de ficção. Por quê? A literatura de ficção é a atividade que melhor dá ao indivíduo a noção da complexidade e riqueza da linguagem, justamente porque ela se compõe de histórias imaginárias. Se nós pudéssemos, vamos dizer, narrar apenas fatos acontecidos, tudo que nós narramos está limitado à nossa experiência pessoal. Não poderíamos ir além dela de jeito nenhum. E, portanto, não poderíamos nos comunicar com outras pessoas. É só através do imaginário que nós podemos sondar outras situações, outras possibilidades, outros estados de coisas, outros dramas. E justamente ao sondar isto, o escritor vai usar uma linguagem no qual cada palavra vai se carregar de novos sentidos que existem somente naquele contexto que ele está dando. Isso quer dizer, para cada obra de ficção, cada palavra usada tem um novo sentido que não está dicionarizado e que só pode ser aprendido naquele contexto. Se você pegar, vamos dizer, um exemplo extremo disso, os poemas de Stéphane Mallarmé, que são uma verdadeira maravilha, aqueles poemas não querem dizer nada. Você não sabe a que eles se referem, a que objetos eles se referem. Quando ele fala de cisne, você não sabe se é um cisne, fala de nuvem, você não sabe se é nuvem. E, no entanto, eles produzem uma emoção profunda. Isso quer dizer que todas aquelas palavras adquiriram para você, naquele momento, um significado emocional, afetivo, que só existe no ato daquela leitura, mas que, graças a obra do Mallarmé, se incorporam na linguagem geral. Está entendendo? Então, se você pega uma palavra simples, para não falar chá, você vê que nos romances de Dostoiévski, as pessoas ficam discutindo a noite inteira, tomando ou vodka ou chá, e em quantidades absurdas, Então, o chá está ligado, de algum modo, àquela atividade verbal e debatedora deles, está ligada à sua imaginação. Então, o chá passa a significar algo que não pode significar, vamos dizer, só enquanto vegetal. Né? É um algo mais. Né? É por isso que uma vez escrevi, eu digo, olha, só aqui nos Estados Unidos as pessoas bebem cafeína, porque eu bebo café. Né? E o café, ele está ligado para mim, vamos dizer, aquelas longas noites no interior, que o pessoal fica contando história de fantasma. Né? O caipira paulista adora, não sei se outros estados também, mas o caipira paulista adora história de fantasma, passa a noite inteira bebendo café e contando história de fantasma. Então o café está ligado a isso para mim, está ligado a toda uma cultura paulista, tá certo? Ele tá ligado a um determinado aroma do café, que o café não tem no café quando feito na máquina do bar. Está ligado a tudo isso é o café, meu Deus do céu. Agora, o americano só bebe a cafeína, então para ele tanto faz beber café, chá ou qualquer outra coisa que tenha cafeína, então ele está bebendo uma abstração, o que é materialmente impossível. Né? No entanto, parece muito científico isso aí. Né? Então você vai dizer que aquela bebida ela tem um efeito só pelos seus poderes, né, químicos? Não, tem muitas outras coisas que estão ali junto, né? Se você vê maneiras diferentes aqui, as várias culturas manipulam o chá, o café, você vai ver que significa coisas muito diferentes para eles, né? Por exemplo, o café árabe, ele tem de ser, como dizia o Maomé, tem que ser negro como a noite e amargo como a morte. Eu digo, não é esse café que eu tomo, né? O nosso café que é doce, é outra coisa, completamente diferente. Então, eles estão tomando café por um motivo ou por outro motivo, e certamente o café vai ter um efeito neles e outro efeito em mim. E assim por diante. Então, quer dizer que todos os objetos designados pelas palavras, eles podem ter diferentes valores, diferentes pesos semânticos, tá certo? Em número, na verdade, ilimitado. Então, se a criança que aprendeu aquelas poucos milhares de palavras no início não desenvolve esta capacidade de enriquecer esse significado pela experiência imaginária, ele nunca vai entender o que os outros estão falando. Ele vai tratar sempre tudo no plano, no raso, na base da correspondência bionívoca. E isto fará dele um idiota perfeito. Não há maneira de sair disso, exceto a literatura de ficção. Poesia, teatro, romance, conto, etc., etc. Justamente porque ali, se tratando, vamos dizer, de uma exploração linguística do imaginário, o escritor não está travado pelas denotações dicionarizadas das palavras. Ele pode usar quantas conotações ele queira. E você vai ter, para ler aquilo, você vai ter que adquirir essas novas conotações que só existem naquele livro, naquele texto que você está lendo, e não existe em outro, e que não é dicionarizável de maneira alguma. Quando você pega, na verdade, você pega um dicionário, né, eu uso muito o dicionário grego do Bailly, né, e ele dá uma palavra e coloca ali diferentes sentidos que a coisa teve em vários textos literários. Mas ele pega só algumas amostras, ele não pega todos os textos. Não é isso? E, para cada uma, ele vai assinalar somente um sentido, e não dois ou três. Que o escritor, o mesmo escritor, pode ter dado outro sentido em outro escrito. Então, isso significa que, se não temos a experiência da literatura de ficção, nós estamos presos a uma noção rasa, plana e chata da linguagem. E somos escravos da linguagem. Né? É isso que vai tornar as pessoas imensamente crédulas, porque elas permitem que as palavras tenham um efeito direto sobre elas, sem passar pela representação do objeto. Não precisa passar pela representação do objeto, por quê? Porque o significado já está fixado na mente delas de uma vez para todos, por todas. Então, entenderam? O sujeito sem prática literária, sem experiência literária, ele simplesmente não sabe falar nem ouvir. Não adianta ele não pode adquirir isso. Se ele vai ler, por exemplo, Max Weber, vai estudar Max Weber, não adianta, porque o Max Weber está buscando justamente sentidos fixos para determinadas palavras. Esses sentidos podem ser convencionais, mais ou menos baseados na experiência real, mas convencionais para os fins daquela ciência em particular, que não são de uma outra ciência, e assim por diante. Portanto, se você for adquirir o seu treinamento, então, lendo livros de direito, aí é que você vai ficar maluco e burro pelo resto da sua vida. Né? Então, nós sabemos, por exemplo, a importância que na argumentação jurídica tem os significados dicionarizados das palavras. Então, sem experiência literária, você é um escravo do dicionário. Eu falei, não tem saída, gente. Então, por isso que eu digo, a formação de qualquer inteligência começa com uma vasta e contínua e, na verdade, interminável experiência literária. E ela é importante justamente porque é literatura de ficção. Se nós fôssemos nos ater à narrativa de objetos reais, em primeiro lugar, teríamos que utilizar recursos técnicos da ficção. E, em segundo lugar, nós não jamais poderíamos explorar esse potencial de novos significados que as palavras podem adquirir ao longo do tempo. Não é isso? Então, você vê que o fenômeno do analfabetismo funcional se tornou endêmico por causa disso. As pessoas leem jornal e leem os livros da escola e pronto, acabou. Mesmo que o método não fosse o método usado de alfabetização, não fosse o maldito socioconstrutivismo, ia ter o mesmo resultado. Deu para entender? Então é isso. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. As perguntas hoje estão muito, muito interessantes. Em primeiro lugar, aqui, Ed Garcia pergunta. Uma vez o senhor mencionou a publicação da Enciclopédia Britânica de Trabalho Científico do mesmo. Não, não é uma publicação de trabalho científico, é o Anuário da Enciclopédia Britânica. E lá no meio tem assim, a lista dos prêmios científicos. É só procurar Anuário da Enciclopédia Britânica, você vai achar isso aí. Se não achar, me avisa de novo na coisa que eu ponho um link para você, tá? Marcos Braulio de Souza pergunta, estou assistindo a aula 410, minuto 18, mais ou menos. Existe alguma relação entre isso que o senhor está falando, sobre o conhecimento que todos temos e nem sabemos, e o inconsciente coletivo de Jung? Bom, o inconsciente coletivo é uma das milhares de tentativas de descrever por alto esse fenômeno. Se chega ou não a obter sucesso nisso, eu não sei, eu acho muito cedo para julgar. Mas muitas dessas coisas não vêm do inconsciente coletivo, vêm do Espírito Santo, então não tem uma explicação humana, né? Adelas Bittencourt pergunta, assisti a segunda aula do COF e tenho algumas dúvidas. Percebo, talvez imagine, que as pessoas em geral têm grande dificuldade de perceber quando estão na presença de um gênio. Não, no Brasil isso é quase impossível. Qualquer idiota sempre, se aparece o maior gênio da paróquia, o pessoal, qualquer idiota tenta se mostrar superior a ele. É uma coisa incrível. Isso eu vi com esses dois olhos, quando foi o centenário do Gilberto Freire, que foi quase com certeza o maior sociólogo do século XX em todo o mundo. Né? A USP sempre ignorou não falar do Gilberto Freire. Quando deu o centenário, falou, bom, agora nós temos que fazer uma sessãozinha, pelo menos, para disfarçar. E fizeram uma sessão e me convidaram, né? E eu cheguei lá, o pessoal estava dizendo assim, o Gilberto Freire foi um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes foi resumido pelo Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos dizia o seguinte, o problema do Florestan é simples, ele é burro. Então, justamente porque é burro, tem que ser insensado pelos seus colegas. Então, esta coisa de interproteção mafiosa, badalação, confete. No Brasil, isso está infinitamente acima de qualquer outra consideração. Você viu o que fizeram com o Mário Ferreira dos Santos? Enterraram o homem vivo, porra. Vivo não, só depois de morto. Né? O outro, Maria Carpu, né? O pessoal da esquerda que puxava o saco do Carpu, precisava dele, né? O homem morreu, jogar no lixo. Se não fosse eu desenterrado, ninguém mais ouviria falar de Otto Maria Carpo. É assim mesmo. Os brasileiros, aqui me parece, não gostam de pessoas realmente inteligentes. Elas odeiam, odeiam, porque é a prova viva da mediocridade e da inépcia delas. É uma coisa. Você leia os livros e, sobretudo, os diários do Lima Barreto, né? Se um homem escritor de primeiríssima ordem, perdido ali no começo da República, né? E vendo tudo quanto tem mediocridade subir, quer dizer, ele tem uma mediocridade, áurea mediocridade na presidência da República, era o Floriano Peixoto, uma besta quadrada, né? Evidentemente rodeado de bestas quadradas, todas purpuradas, todas cheias de condecorações e cargos, etc. É assim, quer dizer, o Brasil tem essa idolatria, né? Do Estado, do cargo público. Isto foi assim pelo simples fato de que a civilização no Brasil, ela se concentrou no litoral e sobretudo no Rio de Janeiro, tá certo? E nada tinha importância no Brasil se não fosse parar no Rio de Janeiro. Isso foi assim e, na verdade, é assim até hoje, né? Só que agora está um pouco mais diversificado. É Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, sobretudo, né? A maravilhosa cidade de São Paulo, que é a mais rica e se acha, por isso, a mais importante. Nos Estados Unidos você está cheio de escritores de importância regional que estão um pouco se lixando para Nova York, né? Ou para Washington, né? Pega o William Faulkner, né? Quero ver sempre outro que viveu no exterior, como Henry Miller, né? Não, você não tem um centro dessa coisa, quer dizer, a cultura está espalhada, disseminada pelo país inteiro, e você não tem um centro doador de prestígio, né? Você tem 1.000 centros, né? Flannery O'Connor, sempre para pessoa regional, então nunca ligou para ir brilhar em Nova York nem nada. Não, aqui não precisa essas coisas, no Brasil precisa. Você vê todo garoto. Nos anos 30, né? Nós fizemos uma vez com os nossos alunos várias entrevistas com escritores, intelectuais e artistas que tinham aparecido na década entre a década 30 e 40. Todos eles eram a mesma coisa, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Sempre a mesma coisa, né? Então, isso não é que é a coisa do passado. Isso continua assim, isso ainda é assim, do mesmo jeito. Você tem, vamos dizer, Ora, no mundo inteiro você não tem um fenômeno como Rede Globo. Aqui nos Estados Unidos, quando uma rede de televisão alcança 3 ou 4% de audiência, é uma festa, né? Porque você tem milhares de canais, todo mundo pega 2%, 3%, 1%, né? Parece que chegou. A Fox News chegou, durante a eleição, chegou a 7% ou 8%. Foi um negócio, assim, o maior dia da vida deles, né? Agora, no Brasil, já tem um treco chamado Rede Globo que tem 70% da audiência. E as pessoas permitem isso e gostam disso e se referem. Elas mesmas criam a autoridade da Rede Globo e em seguida obedecem. Quer dizer, esse aí é um fenômeno do Golem, né? Você constrói um monstro e em seguida ele manda em você, porra. A Rede Globo é um Golem, né? Ela é o que assombra a sociedade brasileira. O velho Leonel Brizola tinha razão, olha. O futuro do Brasil passa pela destruição da Rede Globo. Ele dizia isso por um motivo, eu digo por outro, mas é a mesma coisa, né? Você vê, tem pessoas que começaram sua carreira política aparecendo naquele filme aquele filme, programa da Globo, como é que chamava? Big Brother, Big Brother. A gente sai dali, vai direto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o Presidente da República, para o Papado, né? Como é possível isso? Quer dizer, é um nada, um Zé Mané, um bobão, você está entendendo? Um cara que não tem nada para dizer para ninguém, né? Mas foi promovido pela Rede Globo, está feito. Quer dizer, a Rede Globo se tornou a detentora monopolística da importância e do prestígio. Só ela dá prestígio para as pessoas. Não apareceu na Rede Globo, não existe. Agora, quem faz isso? Os espectadores da Rede Globo. Quer dizer, é uma espécie de vício auto-inoculado, né? E, no entanto, você vê, por exemplo, todas as vezes que eu fui para o Recife, eu notei que ali você tem mais vida literária mais inteligente do que no resto do país, do que no Rio de Janeiro e São Paulo. ali encontrei tipos realmente notáveis, né? Dos quais o pessoal no Rio e São Paulo não tem a menor notícia. Então, hoje mesmo eu comentei, não adianta você ficar procurando a raiz dos males brasileiros no tempo da colônia, da escravidão, isso é tudo uma besteira. Porque o que mais caracteriza a sociedade brasileira é a sua maleabilidade, a sua volubilidade. Ela muda de mentalidade em 24 horas, porque deu na Rede Globo algum senador votou uma lei lá. É assim. Por exemplo, no Brasil adotou esse negócio politicamente correto com muito mais intensidade do que os americanos que o inventaram, pô. Aqui isso tem uma certa autoridade em certos meios, mas não tem essa autoridade geral. E no Brasil a coisa é aceita num sentido literal, raso e plano. Você usou determinada palavra, você é mau. E o que é isso? Vocês estão conversando com um macaco, com um papagaio? Né? Agora, veja, o ensino americano piorou muito. Mas eu vi aqui, por exemplo, no ensino secundário, o Pedro e a Leila. Eles aqui leram coisas que no Brasil jamais teriam lido. Pô. A alta literatura aqui é obrigatória. Não tem jeito, você não vai escapar de Shakespeare, de Dickens. Né? Agora, você dá um clássico da língua portuguesa para um professor universitário... Olha, faça esse teste. Você pega um livro Camilo Castelo Branco e dá para o seu professor universitário ler. Ele não consegue ler. Ele não tem vocabulário para ler aquilo. Eu pego Aquilino Ribeiro, pior ainda. Você não vai conseguir. Então, primeiro, nós fizemos aquela burrice que foi a Semana de Arte Moderna de 22, que foi a ruptura com Portugal. O que é a ruptura com Portugal? É a ruptura com a raiz da nossa língua, meu Deus do céu. Hã? Para quê? Para adotar a moda francesa. Depois foi trocada pela moda americana. Amanhã depois será trocada pela moda chinesa. Tá certo? Então, o passado brasileiro não tem importância nenhuma. O Brasil não tem passado, meu Deus do céu. Né? É uma sociedade inteiramente volúvel, cujos hábitos, cujos valores são modificados assim, em 24 horas. Uma vez eu conheci um negro surfista, ele dizia, o surf é minha vida. Eu digo, mas peraí, você tomou conhecimento do surf na semana passada, né? Como é que isso pode ser tão profundo assim em você? Agora provavelmente já esqueceu, o surf já está em outra. Né? Então, esta maleabilidade da sociedade brasileira torna o país totalmente vulnerável a qualquer influência estrangeira, por mais vagabunda que seja. Este é o grande problema do Brasil. Não é a escravidão, não é o Brasil colônia, não é o capitalismo, não é nada. É o seguinte, nós não temos uma classe intelectual que tenha iniciativa suficiente para processar os dados, entender o que está acontecendo e ver o que é melhor para o Brasil. Simplesmente não temos. Nós só temos esses idiotas que vão estudar no exterior e voltam com aquelas fórmulas mágicas, aquele negócio impressionante, né? Então, quer dizer, o brasileiro que vai estudar no exterior, piora ainda. Piora, porque ele recebe uma injeção de certos conhecimentos especializados, ninguém vai estudar no exterior para adquirir cultura geral. E já volta ávido por cargos, honrarias, etc, etc. Então essa gente é uma peste. Né? Por exemplo, tem um amigo que com 14 anos tinha noções matemáticas muito superiores a praticamente todos os meus professores da Faculdade de Engenharia Mecânica. E ninguém gostava dele sem que jamais tivesse feito alguma coisa. Isso é verdade? É assim mesmo, pô. O cara demonstrou talento, as pessoas querem matá-lo. Você viu o que aconteceu com o meu irmão? Ó? O meu irmão conseguiu, eu acho ele um gênio matemático. Socialmente é um Zé Mané. Mas ele descobriu uma fórmula para fazer um cálculo que era considerado impossível, até mesmo por computador, que é o cálculo de otimização de capital de giro. As variáveis são tanto que nem o computador aguenta. Ele inventou uma fórmula e a fórmula funciona. Levou para um grande matemático brasileiro, professor não sei de quantas faculdades, não vou dizer o nome do cara. O cara primeiro riu da cara dele, falou, não, isso é impossível. Vai, vai, vai. Daí ele, não, professor, o senhor lê. Tá. No dia seguinte voltou lá, o professor disse, eu aprovo isso, mas só se você me der participação. O que isso é, um grande matemático? Não, isso é um picareta bem sucedido. É isso que o sujeito é, não é nada mais do que isso, pô. Quer dizer, vai se aproveitar de um aluno ou ex-aluno, tá certo? Que fez o que ele não conseguiria fazer. É sempre assim. Você vira, porra, as pessoas querem que eu vá debater com o Leandro Espiritual ou com o Mário Sérgio Mortadella. Vocês estão brincando, gente, porra. Eu adoto o livro do Dom Quixote e eu sei quem sou, porra. Eu não sou nada, mas sou muito menor que esses caras, porra. Vejo algumas pessoas que têm uma inteligência acima do comum, por não serem bem recebidas pelos outros ao seu redor, se sentirem deslocados do meio que vivem, acabam deixando de lado sua própria inteligência, entrando num autoemburrecimento. Eu vi isso acontecer com esses dois olhos, com centenas de pessoas. Você tem que se mediocrizar para que as pessoas continuem gostando de você. Então, é isso que. Esse é o mal brasileiro. E quando eu bolei este curso, eu bolei entre outras coisas, para que as pessoas que são intelectualmente dotadas façam amizades umas com as outras, em vez de fazer com vagabundo. Porque amizade é aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino: idem velho, idem nolivos. É amigo quem quer as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você. Os outros são apenas companheiros de viagem, entendeu? Então, você se aproxime de pessoas que têm verdadeira afinidade com você e esqueça os outros. Isso existe no mundo inteiro. As pessoas se aproximam pelas suas afinidades. Aqui nos Estados Unidos você tem até esses clubes de aficionados. O nego, sei lá, gosta de tal coisa, ele vai lá junto com outra pessoa que gosta da mesma coisa. Agora no Brasil não, você faz amizade na praia, com qualquer um, né? Resultado. Na primeira virada o sujeito te dá uma facada nas costas. É claro, a amizade não tem base. A amizade não é baseada em valores, tá entendendo? É baseada apenas, vamos dizer, numa simpatia pessoal momentânea. Então, se vocês querem progredir na vida intelectual, isso vocês têm que abdicar. Desse tipo de amizade, vocês têm que abdicar. Aprenda a distinguir o que é um amigo e o que é apenas um conhecido. Bom, Iago Almeida. Olá, professor. Estou com uma angústia que me aparece sempre que eu tento explorar algum assunto do meu interesse. Eu não sei exatamente qual é o melhor método para que eu possa analisar a realidade de algum assunto específico. Já estou convencido que eu quero ser estudioso, porém, sempre que eu devo me aprofundar em algum assunto, ler um livro referente. Por exemplo, sempre vem uma voz que diz: será que é isso mesmo? Não se preocupe com isso. Eu sempre lembro o Hugo de São Vítor. O Hugo de São Vítor disse que quando ele era criança, ele tinha a mania de anotar tudo que diziam para ele, tudo, qualquer besteira que fosse. E quando ele ficou adulto, ele descobriu que tudo aquilo servia para alguma coisa. Eu tive a mesma experiência, por exemplo, no jornalismo, eu tive que fazer, sei lá, entrevistar putas e delegados, fazer matéria sobre jogo do bicho, sobre o esporte do polo, milhões de coisas que não me interessavam absolutamente, até hoje me serve para alguma coisa. Então, todo e qualquer estudo é bom. Guarde tudo. Não se preocupe com isso, não. Hélio Fachola pergunta. Estou no curso há um mês e gostaria de saber se devo passar o exercício da primeira aula por e-mail. Não, não deve, não, porque eu não conseguiria ler tantos necrológios assim. E, em segundo lugar, o necrológio não é feito para minha orientação, mas para a sua. O que é importante não é que eu leia, mas que você o leia daqui um ano, 2 anos e refaça. Quer dizer, você faz uma atualização de como estavam meus planos, minhas metas e como estou eu agora. É uma maneira de você graduar a sua aproximação ou afastamento das metas da sua vida. Lorenzo Cury das Neves. Percebo que os professores universitários de ciências humanas e de saúde operam com um determinado número de palavras, expressões, autores, ideias limitado e que mais confundem do que instruem. Este é o problema do Brasil, pô. A pessoa não tem amor ao conhecimento, tem horror ao conhecimento, horror à inteligência, mas adoram cargos, honrarias, diplomas, né? E subir na hierarquia social. Se eu te disser, ah, mas isso vem da escravatura, de como isto poderia vir da escravatura? Hoje mesmo notei, no tempo da escravidão, os negros mulatos estudavam em casa sozinhos, não tinha curso universitário, e viravam grandes escritores. E foram eles que fizeram a glória intelectual do império, né? Agora, bom, quando acabou a escravidão, não tem mais. Agora é só falar de funk e movimento gaysista, essa bobajada toda, né? O que que aconteceu? Será que a escravidão virou pior, ficou pior depois que ela acabou? Não, não é possível. Quer dizer, vem esse tal de Jessé de Souza dizer, não, todos os nossos problemas vêm da escravidão. O quê? Você quer dizer que a escravidão tem mais influência no Brasil do que a nova ordem mundial? Hã? Do que o Jorge Soros? Do que a ONU? Quer dizer, onde tem esse jeito de estar com a cabeça? Né? Quer dizer, que coisas que não existem mais estão mais presentes do que as coisas que estão presentes de maneira avassaladora. Olha, os problemas do Brasil não vêm do passado, todos eles são improvisados e vêm muito rapidamente. Você veja, como é que o Brasil se industrializou? O Brasil adotou, no governo Getúlio, a fórmula fascista. É um governo centralizador, protecionista, tá certo? Que conservava os empresários no bolso do seu colete, mandava neles e dizia o que ele devia produzir, quanto ia custar, etc, etc, etc. Bom, começou a industrializar o país. Mas foi assim. Resultado: os empresários ficaram para sempre dependentes do governo. Durante um tempinho, eles tiveram os pruridos de independência, no tempo que era presidente da Fiesp, o Teobaldo de Nigris, né? Então, ele afirmava o poder do empresariado, mas depois virou tudo puxa-saco de ministro de novo, né? Cavando empréstimo, verba pública, né? Contratos, etc, etc. Então, você tem empresas imensas no Brasil que vivem exclusivamente do governo. Até hoje é assim. Então, quer dizer, o que foi? Da onde veio esse mal? Veio do atraso? Não, veio do progresso, meu Deus do céu. Foram decisões tomadas pelo progresso. Por quê? Porque na época, os anos 30, era isso que estava na moda. Era isso que estavam fazendo na Rússia. O que estava fazendo na Rússia? Estavam exatamente a mesma coisa. Industrializando o país à força, mediante um governo centralizador e tirânico, que estava fazendo na Itália, que estava fazendo na Alemanha. Ah, era essa fórmula, todo mundo já acabou o liberalismo, agora o negócio é o quê? É a economia planejada. E o Getúlio Vargas adotou essa porcaria. Então, significa que a economia brasileira deu um salto, mas ela, a grande economia nacional dos anos, a partir dos anos 30, já veio com essa tara de nascimento, né? Qual é a culpa? Hã? Copiar a moda internacional. Sempre foi assim. No Brasil é só isso. Você pega um negro, manda um neguinho estudar em Harvard, ele vem com um monte de ideia de jerico e acha que sabe a solução de tudo. Quer dizer, as pessoas não pensam, não querem ter o sentido, vamos dizer, do específico, do local, né? E, sobretudo, não querem ter ideias próprias. Elas querem ter a ideia da última moda, porque isso dá prestígio. Você ter uma ideia nova, verdadeira e eficaz, torna você esquisito. Então as pessoas rejeitam. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava fazendo um serviço lá para a Fundação Odebrecht, e eles inventaram um negócio, falaram, nós queremos fazer uma campanha para que as pessoas exijam do governo uma educação melhor. Eu digo, olha, isso é uma bobagem, porque a educação no Brasil não serve para nem para instruir as pessoas e nem para fazer para subir na vida. Serve para impedi-las de subir na vida se você não tiver. A educação no Brasil não funciona pelo que ela dá, mas quando você a tem, mas pelo que ela toma quando você não tem. É só por isso. Então, pedir mais disso aí é loucura. O que você tem que fazer é uma campanha para você incentivar o autodidatismo, você criar instrumentos para ajudar os autodidatas, porque a cultura brasileira depende de autodidatas, sempre dependeu e continua dependendo, né? Então, é essas pessoas que você tem que ajudar. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não fizeram a primeira campanha, também não fizeram a segunda, né? E agora estão na cadeia. Por quê? Foram lá puxar o saco do governo, porra. Quer dizer, é esse o problema. Não é a escravidão, não é o Brasil colônia. Você vai botar a culpa em Pedro Álvares Cabral, meu Deus do céu. Ou dizendo, né? Porque o Gessé de Souza sai dizendo, não, eles vivem dizendo que a culpa é do português, é do negro, é do índio, etc. Isso é tudo uma besteira, a culpa foi da escravidão. Falei, mas é outra estupidez, né? Quer dizer, no tempo da escravidão, os negros progrediam. E subiu intelectualmente. Não é um... Você pega um tipo como Cruz de Souza, digo, meu Deus do céu, é um maior poeta do continente, ele se fez sozinho. Até o próprio Machado de Assis se fez sozinho, sem ajuda de ninguém. Por que que dava para fazer isso quando tinha escravidão e quando parou a escravidão não dá mais? Porque até, vamos dizer, a abolição da escravidão e a república foram cópias de modelo estrangeiro. O modelo positivista. Foram cópias. Ah, tem lá o gênio Augusto Comte, inventou não sei o quê. Então, se ser discípulo de Augusto Comte dava prestígio para os caras, né? Então, adotaram todas aquelas fórmulas aqui. E a república foi uma sucessão de revoluções e golpes de Estado que não se estabilizou até hoje. Ao passo que o Império estava estável, estava indo bem, né? E quando derrubaram o Pedro II, eu não sou um grande admirador de Pedro II, tenho muitas limitações, mas era um homem honesto, nunca roubou ninguém, tá certo? E o fato é que o país teve paz e progresso durante o governo dele. Né? E quando derrubaram, o Theodore Roosevelt falou: derrubaram o único líder republicano da América Latina. É isso, copiar a moda internacional, acreditar nos caras. Ah, eu estudei em Harvard. Né? Estudou em Harvard, então vai exercer sua profissão lá. Eduardo Gazola, o senhor afirmou hoje em uma postagem do Facebook que as únicas heranças históricas que ainda têm influência sobre as nossas classes dominantes são o positivismo e o marxismo. O ato simbólico que marca o início da preponderância histórica no Brasil dessas heranças teria sido o golpe militar da República em 1889, mas é claro, eram todos positivistas ali, não, simplesmente não havia outra ideia na moda. E o que que era o positivismo? A ideia positivista era a tecnocracia, quer dizer, é o governo dos cientistas, dos universitários, né, e dos oficiais militares. Eles se ajuntam, eles têm a fórmula mágica. O que que foi adotado em 64? A mesmíssima fórmula. E os militares derrubaram o João Goulart? Fizeram muito bem derrubar. O que que eles podiam fazer? Agora fazemos novas eleições e deixamos o povo decidir e o povo aprender com seus próprios erros. Tá certo? Mas não podemos permitir que um sujeito instale uma ditadura comunista aqui e feche as porteiras todas. O que que eles fizeram? Instalaram uma ditadura positivista e fecharam as porteiras todas. É a mesma coisa, sai do marxismo para cair no positivismo. Não, parece que não tem outra. Agora, o pior é o seguinte: os caras não sabem que são positivistas. Não tem cultura suficiente para comparar suas ideias com as do outro e perceber: ah, eu sou um positivista. Se imaginar que a corrente militar que tomou o poder através de Deodoro, positivista, Benjamin Constant, religião da humanidade, etc., e a corrente que sucedeu através de Floriano Peixoto era jacobinista revolucionário, tem se caracterizado as duas forças ideológicas. Perfeito! Perfeito! Exatamente isso aí. Eles havia duas correntes, havia por um lado Marcelo Deodoro, Benjamin Constant, eram tudo positivistas. E por outro lado tinha os caras que eram jacobinos revolucionários, tipo Floriano Peixoto. Está aí o Brasil inteiro. Ou você tem a tecnocracia ou você tem a revolução. Ítalo Feitosa, professor, quais são, na sua opinião, os temas mais urgentes de um tratamento literário aqui no Brasil? Tudo o que se passou nos últimos 40 anos. A vida brasileira está ausente da literatura. Você não tem. Por exemplo, se você pensar a corrupção petista, eu digo: oh, escuta, teve um sujeito que escreveu, por exemplo, um romance. Vamos supor, você pega ali um idealista revolucionário dos anos 60. Você pega o Zé Dirceu, acho que o Zé Dirceu é um personagem romance absolutamente fantástico. Né? Como é que o sujeito começa com aquela presunção moralista de ser o portador do bem e termina sendo o maior ladrão da paróquia? O que que transformou ele numa coisa? Eu acho que está na lógica interna da mentalidade revolucionária isso aí, mas ninguém explorou esse personagem. Não precisa ser o Zé Dirceu, qualquer personagem desse tipo. Não é isso? Então, o que aconteceu com o Brasil com essas inumeráveis famílias que a Rede Globo desfez? Houve uma pesquisa que, em qualquer lugar onde chegasse a Rede Globo, o número de divórcios aumentava imediatamente. Veja um personagem assim, que ele é tão superficial, tão oco, que um programa de televisão muda a cabeça dele. Ele, do dia para a noite, esquece a religião, a família, a tradição, a língua, e adota aquilo como se fosse uma nova identidade. Fala: olha, não existe no mundo um retrato de um personagem tão superficial quanto este. Eu me lembro de um filme feito pelo Olivier Perrin, que era um fotógrafo da editora Abril. Ele fez um filme chamado Beto Rockefeller. E o Beto Rockefeller era um pé rapado que gostava de se fingir de milionário, entrar nas festas do milionário e tal. E no fundo, ele tinha um vazio, uma angústia desgraçada. Falou: olha, esse aí é um tema importantíssimo, né? Devia explorar mais esse tipo existe muito no Brasil, né? Quer dizer, o explorador do prestígio alheio, né? Não preciso dizer o número de exploradores do prestígio do Olavo que existe, né? Quer dizer, o sujeito, ele quer ser, ele não quer ser igual àquele que ele imita, ele quer ser uma boa imitação para ele subir na vida com a simples imitação. Então, Como é esse negócio, por exemplo, de como é possível que num país que tem 70 mil homicídios por ano, eu sempre lembro, são três guerras do Iraque por ano, né, as pessoas fiquem seriamente preocupadas com discurso de ódio. O sujeito fez uma piadinha de gay e o Congresso inteiro se escandaliza e vai cuidar da piadinha de gay. Falou, o que que é isto? Hã? O que que tem na cabeça de um personagem desse? Hã? Você pega as caricaturas políticas que houve já na nossa história, como, por exemplo, a Numa e a Ninfa, do Lima Barreto. Ele diz, olha, aquele deputado Numa era um prodígio de profundidade e seriedade perto do que veio depois. Hã? Quer dizer, é uma coisa de uma futilidade que chega a ser satânica. Né? Nada disso foi explorado na literatura, nada disso aparece. Né? A própria história do Lula. Né? O Lula é um primor de futilidade. É assim, um sujeito que não tem nada na cabeça nem no coração, não tem nada, nada, nada. Tudo que ele faz é só autodefesa. Ele está se protegendo a si mesmo desde o início, é só nisso que ele pensa. E fizeram dele, vamos dizer, um ídolo ao ponto de que o pessoal no Nordeste acreditava que ele tinha o poder da imposição de mãos. Veja, isto é um mito, ou não, não só mito, isso é uma realidade. Quer dizer, o poder curativo dos reis, né, que até o tempo de Luís XVI ainda existia. Quer dizer, tem certas doenças que o rei impõe a mão, a doença some. Isso acontecia mesmo. Se era por um efeito de sugestão ou qualquer outra coisa, não sei, mas é acontecia. E o pessoal atribuiu o poder da imposição de mãos ao Lula, meu Deus do céu. Hã? Quer dizer, que fenômeno é este? Se você pegar um tipo como Antônio Conselheiro tinha mil vezes mais profundidade do que o Lula. Hã? Ele era louco, mas era um homem sério. Hã? Ele acreditava realmente naquelas coisas e ele dedicou sua vida, se sacrificou por aquilo. O que que o Lula sacrificou na vida para ele dizer que ele levou mais chibatadas do que Jesus Cristo? Gente, ele disse isso. Hã? Levei mais chibatadas do que Jesus Cristo. O que que é isto? Hã? Quer dizer, perderam totalmente a medida da realidade. Né? Agora, quem são os culpados disso? É o capitalismo? São os donos de escravos? Não, são os intelectuais. Os intelectuais são a matriz de todos os males brasileiros, todos, sem exceção. Porque eles são a principal força agente de transformação social. E eles sabem disso, e se gabam disso. Mas daí, vê se tem algum livro que acusa os intelectuais brasileiros. Nenhum. Teve o livro do Roland Corbusier, A Responsabilidade das Elites, é um belo livro, eu recomendo que leiam. Só que esse sujeito fez isso, depois entrou para o Partido Comunista. Largou tudo que estava tentando elaborar e copiou o discurso marxista. Por quê? Só isso que dava Ibope. Quer dizer, ele era um cara superficial também, né? Felipe Rizzo, o senhor acha que traduções corrompem as obras literárias, que pode haver coisas e sutilezas de uma língua e cultura que não são traduzidas para outra? Existem, mas. Eu acho que os textos, e sobretudo a poesia, eles são muito mais traduzíveis do que as pessoas dizem. A tradução é uma das principais atividades dos grandes poetas. Manoel Bandeira fez traduções, né? Maravilhosa, é um dos exemplos que eu dou. Né? Na França, o Pierre Boutang, aquele coisa que ele mais adorava fazer tradução, as traduções dele são absolutamente incríveis, incríveis, né? A tradução é uma nova criação, sem dúvida. E ela, às vezes, até enriquece o texto original. Isso pode acontecer, né? Mas, note bem, tradução também não é para qualquer um. Porque no Brasil, qualquer neguinho que, sei lá, estudou 2 anos na escola Berlitz, vira tradutor. Fala, não, tradução é coisa para grandes escritores, meu Deus do céu. Mas você pega a tradução que o Alberto Camus fez da Peste, que o Graciliano Ramos fez da Peste do Alberto Camus. É? Aquilo é uma tradução. É? Você pega algumas traduções feitas pelo Zé Geraldo Vieira, traduções de Dostoiévski e de outros, Epa, vale a pena ler aquilo, né? Leonardo Yukio Afuso. Deixa aqui a seguinte pergunta em nome do Danilo Fernandes, que hoje não está aqui. Professor, sobre um... Ih, essa... Esse negócio é complicado. Sobre um possível gnosticismo em Agostinho e Aquino, a redução de Deus da Trindade num sistema fechado, agora me veio na cabeça uma aula que eu ouvi ontem. Isso aí é uma coisa que o pessoal da Igreja Ortodoxa vive dizendo. Tem o Herman Dooyeweerd, um grande filósofo, né, holandês, calvinista, ele diz: não, os caras intelectualizaram tudo e nós aqui vamos para a mística e tal. Isso é tudo uma bobagem, enfim, porque é também reduzir. Quer dizer, claro que Agostinho tem uma dimensão mística tão grande quanto de qualquer santo da Igreja Ortodoxa, tá certo? E Tomás de Aquino também, mas os caras, eles estão tratando Santo Tomás, eles inventam Santo Tomás. Ah, você lê, por exemplo, lê a Catena Áurea, a Cadeia Dourada, Santo Tomás de Aquino, você vai ver a dimensão mística do homem ali. Ela está presente, inteiramente presente, né? Toda a filosofia escolástica dele nunca atrapalhou em nada. Quer dizer, mas os caras estão pegando um pedaço de Santo Tomás de Aquino e tratando como se fosse o todo, é um pensamento metonímico. Essas polêmicas, olha, polêmicas interreligiosas são sempre besteira, esqueça isso. Udo, diz, o tema de hoje é gigante, é mesmo, né? Eu acho que esse é o tema, esse é o problema do Brasil. Como o professor avalia o quase fim da poesia do nosso país? Não, acabou tudo, porque que a poesia não ia acabar também, né? Mas a literatura de ficção, ela só subsiste graças a tipos de outra geração, como Alberto Mussa, esse é excelente escritor, sem dúvida, mas eu não posso dizer que ele seja representativo do Brasil de hoje. Ele, pela mente dele, ele é um escritor dos anos 50, 60, é um herdeiro, sei lá, do Marcos Rebelo, do Zé Geraldo Vieira, né? E temos alguns tipos promissores, como o Yuri Vieira, por exemplo, mas, no geral, a coisa está muito ruim. Você vê, as artes narrativas, sobretudo o cinema e o teatro, viraram apenas instrumentos de agendas internacionais, né? As narrativas são julgadas por isto. Os críticos de literatura e de cinema, de teatro que tem nos jornais, julgam exclusivamente por isto. Eles estão lá para isso, eles são agentes de ONGs e fundações internacionais, é só isso que eles fazem. Então, de novo, quem é o culpado disso? Os intelectuais, né? Não são os empresários, não são os milicos, não é nem o governo. Porque o governo não pensa. Se o intelectual não assopra uma ideia na orelha do governante, ele não vai aplicar aquilo. Então, é o seguinte: os nossos intelectuais, em geral, são apenas carreiristas, são exploradores de modas que eles captaram superficialmente no exterior. Eles não elaboram as coisas, não pensam, não. Sobretudo, não querem conhecimento, eles querem cargo, querem prestígio, né? Eu digo: olha, gente, por isso mesmo, no começo da minha vida eu fiz esse juramento a Deus: Deus, eu quero entender certas coisas, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém, mesmo que eu fique falando sozinho comigo mesmo pelo resto da vida. Foi isso que me salvou dessa porcaria. E vocês têm que fazer o mesmo negócio, tá? Nós temos que valorizar as coisas que realmente têm valor. Se você tem um emprego modesto, eu digo: quando foi que o emprego modesto atrapalhou algum grande escritor? Hã? Nunca. Ah, você tem pouco dinheiro? Eu digo: mas a maior parte dos escritores sempre teve pouco dinheiro. Dostoiévski nunca teve dinheiro. Hã? Sobretudo o Brasil, você vê a história. O Brasil foi construído por pé rapado, meu Deus do céu, toda a cultura nacional. Você vê, tem, claro, tem caras de origem rica, até aristocrata, como Joaquim Nabuco, mas são poucos. A maior parte vem do fundo da sociedade mesmo. Eu mesmo, Lima Barreto, Machado de Assis, praticamente todo mundo. Então, qual é o problema? Não adianta você dizer: ah, a nossa sociedade não valoriza os trabalhos modestos. Mas o problema não é a sociedade, o problema é você mesmo. Se você se sente inferior por não ter dinheiro, você está lascado, né? Então, eu conheci muitos pais que se envergonhavam de chegar no fim do ano e não ter dinheiro para dar um presente mais caro para o filho. Eu digo: mas isso, desde quando isso é vergonha, né? Vergonha é você pensar isso. Você dá o que você tem, ué. Então, e veja, toda vez que você lança a culpa na sociedade, você está apenas fazendo uma autoprojeção. Porque se alguém tem culpa de alguma coisa, você tem que nomear os são esses, fulano, fulano, fulano, fulano, fulano. Agora, até na nossa lei, vamos dizer, é responsabilidade da sociedade e do Estado, só abstrações. Então, você tem que parar de pensar nessas abstrações e começar a pensar em seres humanos concretos. Olha, foi fulano, ciclano, ciclano, ciclano. O que eu estou falando? É a classe dos intelectuais. Tá? Então, é só isso. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a semana que vem. Ah, temos, no dia 30 teremos aula normalmente, é? Tá? Dia 30 ainda não é fim de ano. E, evidentemente, Feliz Natal para todos vocês. Até a semana que vem. Obrigado.